O Ministério Público de Minas Gerais denunciou 4 pessoas por crime eleitoral em São Tomé das Letras, cidade do sul de Minas. Os denunciados são um ex-prefeito e atualmente candidato ao cargo nas próximas eleições, 2 secretários do comitê de campanha dele e o presidente do partido da base aliada. O Ministério Público apurou que os denunciados se uniram para inserir declarações falsas em registros de candidatura ao cargo de vereador da cidade. Segundo o promotor de justiça Vitor Hugo Pereira, autor da denúncia, o objetivo era incluir o nome de 2 mulheres ao cargo de vereador, uma vez que a legislação eleitoral exige um mínimo de 30% de candidatas do sexo feminino aos cargos nas câmaras legislativas. A justiça recebeu a denúncia e proibiu o contato do ex-prefeito com as mulheres que tiveram as assinaturas falsificadas, sob pena de prisão preventiva. A medida judicial foi aplicada porque ele estaria orientando as 2 e também uma testemunha a mentir sobre o caso. Do Ministério Público de Minas Gerais, Fabiola de Paula.